mas acontecem que o meu povo desistindo. Ô Tchá, negro do poder, ô Tchá, negro do poder, pra já, negro do poder, pra já, negro do poder, ô Tchá, negro do poder, ô Tchá, negro do poder, pra já, negro do poder. Bendito seja tu, Oxá, rei do universo, por ter nos dado força, porque só assim vamos sempre resistir. Ras, falar.